Norte a sul do concelho, nessa noite fazem-se representar 3 marchas infantis, 9 marchas séniores. A novidade é que há também este ano 2 marchas que estão pela primeira vez connosco. Desejar as boas-vindas, desejar que seja uma experiência útil, válida, e que não se arrependam e que possam continuar para o ano 2020. Refiro-me à marcha da Associação Cultural Oliveirense e Amigos, aqui representado na pessoa do Sr. Agostinho, seu Presidente, que está aqui à minha esquerda, assim como também à Marcha Popular da Sociedade Recreio e Cultural dos Povos de Galizes e Vendas de Galizes. São estas as 2 marchas que se associaram a nós este ano. A Associação dos Amigos e dos Oliveirenses e Amigos é mesmo pela primeira vez, é uma estreia. A Marcha da Sociedade Recreio e Cultural dos Povos de Galizes e Vendas de Galizes já esteve connosco em outras edições, retomou, regressou e espero que, como disse há pouco, possa continuar nas próximas edições. Não temos marcha convidada, até porque o número de marchas este ano realmente é muito elevado. Penso que nunca tivemos tantas marchas sénior, já chegámos a ter 13 marchas, mas também tínhamos mais marchas infantis nesse ano. Este ano é o ano em que temos mais marchas séniores envolvidas nesta iniciativa, portanto será certamente uma noite em que também há muita gente envolvida a participar. E como devem ter já reparado, também não temos connosco este ano as filarmónicas do concelho, que foi outra alteração que fizemos nesta edição. Isto porque fomos sentindo que havia alguma dificuldade em que as filarmónicas do nosso concelho pudessem, uma vez que eram só 4, pudessem acompanhar esta quantidade de marchas. Como o número aumentou, também nos levou a ter que repensar na forma como poderíamos fazer o cavalinho nesta iniciativa de 2019. Temos aqui todas as forças vivas do nosso concelho representados, se formos assim ver, a escola, a freguesia, associações, IPSS, e todas elas querem continuar connosco e claro, elas são de facto as pessoas e é a comunidade aqui representada com a qual nós devemos ter a preocupação em ir melhorando todas as iniciativas que estamos realizando. O cavalinho passou a ser da responsabilidade das entidades aqui representadas.